estou esperando. Por que não ser agora? Na imensidão da noite, ou no romper da aurora. Na imensidão da noite, partir daqui. A minha alma chora, implorando estar. Vem, Jesus, amigo, venha me buscar. Amigo, venha me